Autorizado, puxe, chame pro ANTAC. Pode, o deslocamento do avião, autorizado, puxe. Passará para ANTAC, 2207. Desse comeio, chame torre 1 no 895. 895. Do 4463, 60 milhas fora, mantém 80, chame Ilhéus 1201 no serviço radar encerrado. 201 no 4463, 1201. Bonomeia, desce para 2013, livre LS X-Ray, informe estabilizado. Bonomeia, desce para 2000, livre LS, informe estabilizado. Comandante Juliette, 6200 também. 6200. Mantenha a posição, seu Juliette. Espera, Juliette, 6200. E mantenha o ponto de espera, 6254. Alto Marco, runway 10, with get download station 6356. Roger, continue your approach, stand back for clearance to land. Standing by for clearance to land, station 6356. Tá, solo 121 decima 1. Direita 121 1230. Solo, boa tarde, passarelo 2230 livrou na sua escuta. 2230 está autorizado Alfa Kilo. Perdão, Alfa reportando 11 Juliette, 2230. Alfa vai reportar da Juliette, 2230. Penas, QNH 1013. Declare to land runway 10, Chanel 6356. Do 2067 com 1973 a mão, autonomia de 4 horas e 2 minutos, alternando galeão. 067, autorizado táxi via parte 1, táxi 100, via Constelo na 0, torre 1895, hoje na 013. 7, autorizado Pátio Índia, quando espera da 0-102-95 e com 1003. O 6200 observa o táxi do Boeing da Gol após a criança Juliette, posição 11. Quando você passa a passagem da drenagem da Gol, o box vai ser 11, 6200 do Chanel. Passageiro 2230, segue depois da Avianca, posição remota, 1-2. Segue depois da Avianca para remota 1-2-2230. Ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, 6254. Saiu do parte 3, apontando para ingresso, parte 1. Salvador, boa tarde, está 3-2-2-3. Informação em forma, enquanto cópia Brasília. Botão 4. 3-2-8-3, uniforme. É, a informação agora em uso, autorizado Brasília, nível 360, decola no zero, curva à direita, saída Arbor Elefa, via Zulu 17. Após a Pino, eu posso prosseguir direto conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 120.8 e o transponder 5053. 3283, 30 Brasília, 360, decola 10, curva direita, Arbor Elefa, Zulu 17, Pino, 208, 5053, 3283. 3283, planejamento correto, já pronto para o tiver acionamento. On the ground, Ocean Air 6356, we clear the runway. Ocean 6356, through the deck to Alpha, report before Juliet. Alpha, we call before Juliet, Ocean Air 6356. Salvador, Gol 2067, próximo ponto de espera, pronto, nova tarde. Boa tarde, Gol 2067, mantenha o ponto de espera. Meia 254, decolado aos 45, controle 120.8, bom voo. 208, obrigado, professor. Lima, posso passar ele, pode ingressar a parte 1, Lima Mãe, Quebec. Na Quebec, reposto para o cruzamento. Eita, minha dúvida. 4 graus. Eu entro no 0, no 3. Opa, 1 no meio, livre pouso, no 0. Bom dia. Bom dia, Vitor Lima, X-Ray. Identifique. É da Mari. Imposto no ideal de descida. Ok, Vitor. Pode Mari, vai informar de descida. Vitor Lima, pode voar, rápido. X-Ray 56, Chris Juliet, Menem Brown. One for the position. Ok, we clear for Juliet and April 14, Ocean Air 6356. Ali mantém, 1-0. Ali mantém, 1-0, gol 2-0, perfeito. Dado, desça o 050, acreditado Vitor Lima X. 050, Vitor Lima X. Zero, 067, grita colar, dá no 0, ventou no 70 graus, com meia dúzia de nós. da decolagem, estamos 0,2067. 8867, gente da Uniforme, quando possível, autorização Brasília. 1867, boa tarde, Uniforme, informação em curso, estou autorizado. Brasília, nível 360, decola no zero, curva à direita. Saída Arbor, Elefa, Aeropesulo 17. Controle Salvador, opera 120, decima 8, e o transponder 5067. Centro Brasília autorizado, nível 360. Você falava missão no zero, curva direita, saída Arbor, Elefa, Resolu 17, controle 1208, transponder 5067, voo 1867. 1867, posicionamento, está correto, pronto, pushback, saramento. Camarão, 1867. Alfa, Tango, Tango, ajuste, Salvador, 1013. 4000, apoio de bom, secretário. Acusamento? Autorizado, táxi, né? Frequência via hotel, frequência livre, estacionar, parte militar. Autorizado, frequência livre, hotel, parte militar. Voo 2067, decolado aos 49, controle 120, decima 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Salvador Departure, good afternoon, goal 2067. 067, climb, maintain level 360, heading leader. For present position, direct to leader, climb to 360, go 2067. 4089, sou autorizado Vitória, nível 340, decola no zero, curva à direita, saída da EL, Leda, Bidev, via Bezulu 44, controle Salvador, opera 120, decima 8, transponder 5063. 340, autorizado, decola na EL, curva à direita da EL, Leda, Bidev, via Bezulu 44. Controle Salvador 1208, o transponder 5063, azul 40, profissional. 4089, o protegimento está correto, são pronto para o estacionamento. QSA, azul 408. Cancelamento 3283, portão fruto. 3283, autorizado, são prontos. Agora 6254, chame centro Recife em 13325, alterno 251. É, 6254, copiou? Pode falar, senhor, toda a sua escuta. Entre 13325, alterno 251. 13325251, obrigado. Vitor Lima X-Ray, vai na Pura de Duna, desça para 2013, livre LF X-Ray, informe estabilizado. Vitor Lima X-Ray, Salvador. Confira, Salvador, tomou Vitor Lima X-Ray? Aí sim, comando. Desça para 2000 na Pura de Duna, livre LF X-Ray, ajuste 1013. Vitor, 1032 na Pro de Duna, grato, Vitor Limex, autoridade aliás, problema estabilizado. Vamos guardar copo, por gentileza. Posso um pouquinho adiantado, quando possível, então eu toco pra copo, 2230. Sim, 2230. Pushback, acionamento azul 4089. 4089, aguarda o número 2, setor. audiência. Salvador Control, go 2067 request. Yes. Is that possible to fly direct to Mantua for the present position? Read coordination receive center. Posição 3, autorização Fortaleza, bom dia. 3216, bom dia. Está autorizado Fortaleza, nível 370. Decola pista 10, curva à esquerda, saída Momo Frati. Via piso 19, pós Bangu, Abucu, prossegue conforme a rota. Controle de Salvador opera 120 decimal 8, transponda 5074. Sim, estou autorizado 370 para Fortaleza, decola 10, curva à esquerda, preencheu o Momo Frati. Via piso 19, aerovia, Bangu, Abucu. É, 1208 controle, 5074 transponda. 3216. 3216, acontecimento com a Edson, pronto para o feedback está na mesa. Tamo alegrado. Deus, Oscar Bravo. Oscar Bravo, está autorizado Veracruz, a mil pés, decola 17, curva à direita, corredor axé. Controle Salvador opera 120 decimal 8 e o transponder acionado será o 0132. Controle Salvador. Boa tarde, Altan 3290. Está passando 185, autorizado até 1150. Torre agora 1895, ajuste na 013. 50, mantendo o perfil, número 3 na aproximação. Ok, subiu, mantendo o perfil. 3290, perfil da margem. Propart 38, Delta 3283, com 178 a bordo, alterna Ribeirão Preto 430. Oscar Bravo, livre acionamento, chama para o táxi. Your restriction, fly direct to Mantua. Thank you very much. From my position, the right to Mantua is climb initially to 340. Autorizado, chamada táxi, 8.63. Azul 4089, após a passagem de Arbaizatã, está autorizado. Pushback, acionamento, chamando pronto para o táxi. Azul 4089. Go 20767, call 691-3325. Boa tarde, a linha decola da 10, vento 210 graus com 7 nós. Decola 10, tá 3223. Atualização confirmada, 4.000 para o Alfa Tango, até pego aqui. Alfa Alfa, Tango, Tango, desça para 4000, até Pelos, após Pelos, desça para 2000. Passou 2000, segundo. Agora para o Edidona direto, então desça para 3003. Opa, para o Edidona então, segundo. Tá. Decolador 59, controle 120, decimal 8, bom voo. 308, bom dia. Direto Alessa. 360, após 6000, confirmado, Alessa. Próximo, 3000, 3000. 5, adiciona 0, no 3, seguirá o Embraer da Azul. 4, 1, 2, 0, 2, 4, 0, 8, 9, 8, 5, a bordo, 340, por seguro. 4089, sou solicitado táxi via Índia, ponto 010, chame torre 1895, existe 0113. Via Índia, ponto espera, torre 1895, Brasil 409. Solo Salvador, boa tarde, o azul 2388, 1970, Polo. Altímetro no 0, no 3. Livre táxi, chama para ingresso. Salvador Azul 4089, está funcionando com a espera pronta. Azul 4089, ali em decola, dando no 0, vento 180 graus com 7 nós. Ali em decola, 4089. Mil livre ali, essa aqui foi em campo estabilizado. Focará, 2000, estamos dando. 2788, o protegimento está correto, estamos pronto para o tiver funcionamento. Camará, 2788. Salvador, boa tarde, 6203, estão de uniforme, Costa e Galeão. Rocha, né? 6213, sem seu uniforme. Utilização no solo 1211. Opa. 0285, bom trabalho, obrigado. Luciano, azul 408, está. Cliente. Vai agora. Oi, Salvador, boa noite, 67, ponto espera, dá um 0 pronto. No 867, mantenha o ponto de espera. Mantenha no 867. Oi, Salvador, o papo com o Vitor Lima X-Ray, está estabilizado no ILS de X-Ray. Vitor Lima X-Ray, continua a aproximação, aguarde pista livre. Cliente, aguardar na pista livre, Vitor Lima X-Ray. 260, o senhor vai se aproximar da chegada a Mari. Tem condições de fazer desvio pela sua esquerda? Nada bem, está querendo desviar aqui da... chegar um pouco mais próximo da linha litoral. É que o ponto onde o senhor está, se o senhor se aproximar do litoral, o senhor vai interferir com toda a chegada de instrumento de Salvador. Obrigado. É pra

Mostra Oscar Bravo, prossiga. Decolado Baiana 7, acionado 01, 32, na sua escuta. Gente, Oscar Bravo, no meu pés no corredor, Axé, informa a Parada Barra. No meu pés, Axé, informa a Parada Barra, Oscar Bravo. Decolado 07, controle 120, decimal 8, bom voo. Sim, controle 108, bom dia, voo 8, externo bastante travado, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, livre posição no 0, vento 190 graus com 7 nós, altímetro no 0, no 3. Autorizado, posição no 0, Tango Tango. 2821353, 3223, bom dia. Professor Salvador, bom dia, voo no 867, saída Arbon, passando 1500 para 360. 867, suba ao 360, saída Arbon, após 4000 pés, voe direto, eleva. Senta agora até 360, após 7000, eleva, voo no 867. Após 4000. 4000, eleva, obrigado. o localizador com a pista aqui, Sultan 3290. 3-1-1. Já. 255, identifique, chegada bom, desça para 4.000 pés, 1013. Segunda negativo, pode voar pelo. Do 4089, chame Centro Recife, 3325. Centro Recife, 3325, 4089. Estabilizado em LS X-Ray, com a pista livre. Gente, tá na 3290, livre pouso na 1-0, vento 220 graus com meia dúzia de nós, altímetro 1-0 no 3. Livre pouso na 1-0, 1013, está 3290. Então, saída Abreleva, após Oppo e após direto conquista, conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 120, decima 8, transponder 5120. 2230, autorizador 20 para conquista, declarador 1-0, com curva direita na Abreleva, após Oppo, direto conquista. Controle 208, transponder 5120, informa negativo as instruções da terceira parte. 2230, o procedimento está correto, são prontos para o direcionamento. Para o táxi, o TAN 3216152, a bordo 313, alterna na Teresina. 3216, autorizado o táxi via Índia, com 010, torre 11895, registro 013. 1-0-3 agora, via Índia, 11895, TAN 3216, obrigado, boa tarde. Bom voo. Espera pronto, tá 3216. 3216 ali, mantendo 0. Ali, mantendo 0, tá 3216. Acerta o seu critério. Obrigado. Rumba 16, autorizado Brasília, uma centena, decola 10, curva à direita, saída Árvore Elefa. Após o fito, após prossegue direto conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 120, decima 8, transponder 5102. Como nomeia quando acionamento por conta e risco, chama pronto táxi, tudo com as pessoas a bordo. Quem chama pronto táxi? Bom, Salvador, bom dia, boa tarde, Santos 3290. 3290, estruturizado táxi Alfa, Juliette, posição 01, no Pátio 1. Alfa Juliette, Santos 01, San 3290. Qual é o nome do Prossiga. Nossa, nossa dúvida aqui é, após como, nós estamos prontos para a nossa subida ou foco? Eu resolvo a Veracruz, chegou a ser livre, senhor Gabriel. Prossigo visual para Veracruz, frequência livre, óbvio, senhor Gabriel. P771 na torre, 11895. 1118 nesse morado 5, graças ao azul, 771. Torre de Salvador, muito boa tarde, azul 2771. Interceptou o localizador. Boa tarde, azul 2711, reparte externo. Quantará externo, azul 2771. Decolado ao 16, controle 120-18, bom voo. 20-18, obrigado, bom dia, tá 3216. Salvador, tá 3216, passando meu. 3216, suba ao 370, na saída Momo. Saída Momo, livre nível 370, tá 3216. Salvador, APSA 8487. Sim, professor. É o APSA 8487. A gente está com plano para Recife, mas seria o 50. E nós já estamos prontos aqui. Tem como dar uma adiantadinha ou não? Um instante, por gentileza, APSA. Pastor 32, 2 milhas para Coral, serviço está encerrado, chame Deus 1201. Bombão, nomeia, estou autorizado, taxa até hotel, reporte para cruzamento, 0028. O azul 2788, solo voltando? Vai, gente, coordenação agora com o controle de Salvador. Modifica a saída para Momo, Cogbo, DCT. Ok, Momo, Cogbo, DCT. Amanhã chama pronto o pushback. Área, caso da Brody Frode, que eu sei o que eu quero, ele não fica na minha área. Vamos manter a saída padrão aí, eu vou coordenar com o centro. Positivo. Aguardando uma possível coordenação. Obrigado. Tanto que seja bem. Controle, Salvador, chamaria 141. Na 6141, identifique, chegada bom, desça para 4.000 pés, 1013. Voltando para 4.000, identificou, autoriza voa pelo da presente? Autorizado, pelo na presente, 6141. Tá bom, agora 1013 no ajuste? 1013 no ajuste. Muito obrigado. Zona 255, já está em condições visuais, autorizaria a Duna da presente? Duna da presente, descendo para 2013, livre LS Express. 2013, grato, Goron 255, LS Express. 2788, aguardo o push estacionamento. Solo azul 2771, já lembrou? 2771, estou autorizado Alfa Kilo 43, que vai tentar o sinalizador, possivelmente será a posição 3 Lima. Controle agora no 255. Você me chama no controle? O Goron 255 está em condições visuais à vista a vista, possibilidade de conseguir aproximação visual então para a pista Goron 0. Que prossegue no ILS e se for para a torre ou no 255? Gente, Goron 255 prossegue no ILS para a torre, grato. A 3216, chame Recife, 12685, tenha uma boa tarde. 2695, confirma? 2685. 2685, boa tarde. Torre Salvador, muito boa tarde, igual 255, a 5 milhas do Índia Serra. 255, está na escuta do controle ainda, só chame a torre quando estabilizar. Ah, desculpe, senhor. Só para chamar, estou constabilizado. 6213, estou autorizado. Chame para um táxi. 97 está autorizado. É, melhor. Está bem, cara. Já postou seu plano, tá bom? Oi, tô pronto, obrigado. Pode prosseguir. Tô 47, tô autorizado Recife, nível 390, da coluna 0, curva esquerda, Pucacaju. Prossegue conforme a rota, o plano de voo. Controle Salvador, opera 120.8, transponda 5131. Recife, usa pista 10, com curva à esquerda, Buca, Aracaju, 390, conforme rota 128, 5131 no centro. Obrigado aí pela ajuda. 8467, disponha. Contagiamento está correto, estamos pronto para o pushback acionamento. Separei. LS, trem baixo travado, 125, pode chamar a torre. Para ser passando externo, chame torre no 895, 1255. Obrigado, 1255. Passou externo, trem baixo travado. 255, boa tarde, livre pouso na 1-0, vento 210 graus com meia dúzia de 9, altímetro no 0, no 3. Gente, igual 255, livre pouso, pista no 0. Condicionado será o 0277. Boa tarde, está passando o Vitor Charlie Hotel, já passou o Coral 7 da Unicorn. Vitor Charlie Hotel, contato radar, vou indo para o Edmar e reporte descida. E Max Ray, o contingente está correto, chamo pronto acionamento táxi. Pista o 050, Vitor Charlie Hotel. 050, a FIA solicita a drone, TAP. TAP negativo, voe Mari. Para o táxi Sanchanese 6213, temos 127 a bordo, alterna Guarulhos 030, 10 autonomia. Alterna Petrolina. 2788, poderia confirmar os dados? 72 no POB, 350 Petrolina alternada. Estou autorizado o táxi via parte 1, táxi Índia, ponto espera 1-0, chame torre 1-1895, ajuste no 0, 1-3. 0-3, táxi Índia, ponto espera 2-1-1-3. 6-2-1-3, poderia confirmar os dados? Temos 127 a bordo, Guarulhos 310. Gente, 6-2-1-3, estou autorizado o táxi. E a parte 1, táxi Índia, ponto espera 1-0, torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0-1-3. Seguirá o ATR da Azul. Gente, parte o Índia, ponto espera 1-0-1-9-5. O AXA 8487 está pronto para o pushback no gate 07. AXA 8487, fica atento ao ATR da Azul, posta na retaguarda, após estar autorizado, te mando pronto para o táxi. Ok, após o ATR da Azul, a gente inicia e lhe chama para o táxi, 8487. Solo, boa tarde, Gol na 255, livrou. Na 255, boa tarde, estou autorizado o táxi Alfa, reportando seu Juliette. Alfa, Juliette. Estamos para 3.013. Como é a 3.015? Afirmo, 6315, foi de Duna, 3.000. No meio, decolado 1229, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, Azul 2788, ponto de espera no 0. Boa tarde, Azul 2788, está ali mantendo 0. Mantendo 0, 2788. Sub mantém uma centena na saída árvore, inicialmente subo para 3 mil pés. 3 mil pés, inicialmente sai da árvore, vamos ver. 255, ingresso GLA, exposição 02. Para o 02, no voo, no 255. São frequência do solo, 121 decima 1. Controle Salvador, boa tarde, Porto 0, cruzando 220. 025, 50, identifique, chegada Mari, vou na Flor de Mari, descendo 070. Gente boa, chegada Mari, vamos na Flor de Mari, para o 0.50, cruzando 50, o Chané 61 no 41. No 41, desça direto para 2000. Ei, 2000, oxa. Bravo Delta, já sua pena. Controle de Salvador, boa tarde. O Xanear 6320, informação, informe, mantenha no 190, proa 140. 6320, identifique, mantenha a proa por mais 5 milhas e após o Voimari, desça ao 080. 0-0, mais 5 milhas, não pode mais, deixa eu ganhar minha 3-0. Fita Tchau Leotel para sequenciamento, curva agora à sua esquerda para o norte, limitada pela 100 de Sembra. Acionamento para a decolagem, chame torre agora, 1-1-8-9-5, ajuste na 0-1-3. É 63, 1, 5, velocidade de cada? 63, 1, 5, 2, 1, 0. Pode manter até a duna? Pode. Grato. Pista Charge Hotel, desça para 4 mil pés, 1013. 4-1-0-3, hotel. Cola da 1-0, Petrolina, 1 na saída Momo DCT, com curva esquerda. Controle 1-2-0-8, transponda 5-0-5-5. Alfa do Rutango, chama pronto para lamentar. Tem, se ele vai tomar, chama contato. 2788, decolado CT Momo na sua esquerda. 2788, suba ao 170 na saída Momo, sem restrições. Sem restrições na saída Momo, o 2788. Gente, altímetro no 013, livre taxa, chama para ingresso. Nível que está cruzando? 0-5-5. Céu no 41, na esquerda, proa 160 para o lote, com estabilizado. Sente agora, proa 161, não falta mais estabilizado, chama 61 no 41. Pronto, táxi, o AXA 8487. A gente tem 3 BOB, 2 horas e 20 de autonomia e alterna natural. 8927. Autorizado táxi, parte 1 no táxi Índia, ponto espera 1-0, chame torre 1-1-8-9-5, ajuste altímetro 1-0-1-3. 1013, ponto espera torre 1895, 7-8-4-8-7. Passarei do 2230 para fixo de estacionamento, está na posição 13. 2230, estou autorizado, chame pronto táxi. Chamarei o táxi 2230. Para pro de Cogbo. Android Cogbo 2782. É 315, desça para 2000, livre LS X-Ray. 2000, livre X-Ray, 63. 3144, reduza para 209. 3144, 200. Ingresso é partilhado e pronto, tá no 7, Juliette, Bravo Delta. Estão autorizado o táxi de Apache 1, táxi da Índia, com espera 11895, a distância 013. Qual nível que está cruzando? 050 agora. Tu lembra que eu tinha restrito a 3 mil pés? Vou combinar, achei que era para manter a reta até 3 mil pés, perdoa. Pode subir sem restrição, não, para uma centena, rumo no meio. Afirmativo, até uma centena, rumo no meio. Estabilizado, chama 61 no 41. Já no 41, no torre, no 895. Eu vou para 5. Salvador, chama 61 no 41. Chama 61 no 41, continue aproximação, aguarde pista livre. Sente, aguardando, chama 61 no 41. Rumo no meio, vou na proa de WhatsApp. WhatsApp está presente, rumo no meio. No patrono, livre posição no zero, vento 210 graus com meia dúzia de nós, altímetro no zero, no 3. Centro autorizado, pouso, chama 61 no 41. Chama 62 no 3, decolada aos 36, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, bom dia, 6203. Controle Salvador, chama 62 no 3. 6213, suba o 360 na saída da... Após 3 mil pés, voa direto Leda. Para 360 na saída da EL, após 3 mil, Leda 6203. Depois a passagem do Oceanera, a gente alinha e a pista 10, 8487. Do curva agora à sua direita para 040, desça para 2 mil, livre LS. 040, 2 mil pés, a chegar ao lado. Era 2550, desça para 3000 pés, 1013. Ajustado 1013, desça para 3000 pés, 0250. Controle 6203. Siga. Na presente, pode ir no perfil da saída, tem que esperar 3000 pés, e aí 3000 mantendo pro povo de Leda. Não, não, pode curvar na proa de Leda na presente. Leda na presente, 6203. Vitor Charlie Hotel, curva agora à sua direita, proa 040, Vitor Charlie Hotel. Direita 040, batendo 4000, Vitor Charlie Hotel. Tenha 4000. Procera 2550, reduza para 209. Reduzindo para 2009, procera 2550.